llevo te amado por toda mi vida, vos te amado en cada despedida, vos te amado desesperadamente. Sé que vos te amado y en cada beso mío será para ti. Que yo sé que vos te amas por toda mi vida, yo sé que vos llorar a cada ausencia tuya, vos llorar, mas cada vuelta tú has de pagar, aunque esta ausencia tuya me causó. Yo sé que vos sufrir la eterna desventura de esperar a vivir al lado tuyo por toda mi vida. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Eu sei que vou te amar por toda minha vida, vou te amar cada despedida, vos te amo desesperadamente. Yo sé que vos te amo y en cada beso mío será para ti. Dice que yo sé que vos te amo por toda mi vida. Yo sé que vos llorar a cada ausencia tuya, vos llorar, mas cada vuelta tuya de pagar, aunque esta ausencia tuya me causó. Yo sé que vos sufrir la eterna aventura de vivir, a espera de vivir al lado de por toda miña vida.